Oi, sou o Tuizinho, estamos de volta com o programa Lixeirinha na Rádio Unifor FM. A gente, então, tá chegando no último bloco, infelizmente. Então, gostaria de deixar um abraço aqui para todo mundo que ouviu o programa até agora, para os meus amigos lá de Franca, para os meus amigos... Não, para os meus amigos daqui de São Paulo, não, porque eles não vão ouvir o programa, enfim. E um beijão para todas as mulheres que ouvem o programa. Acho que se não fossem as mulheres, eu também não teria muita motivação para continuar o programa. Acho que os dois fatores são esses, são os patrocínios e as mulheres, né? Já que de ego transbordado, minha alma anticervical refúgio, né? Transcritas e Brunelos, aqui vamos fechar esse bloco com Sentimental Journey. Essa é uma coletânea que eu baixei das músicas dos anos 20, anos 30, eu não tô nem aí. Eu quero tocar isso aqui agora e música boa tem que ser proliferada mesmo, tem que ser ouvida, tem que ser divulgada, tem que ser ramificada para todos os lados. E esse bloco vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar. E quando a música é boa e traz coisas boas para as pessoas, e as pessoas transmitem essas coisas boas para as outras pessoas. Enfim, eu sou suspeito para falar de música, porque foi de lá que eu vim, é para lá que eu vou. Então, um grande abraço para todos e até semana que vem com mais uma edição do programa Lixeira. Eu acho que essa foi a 21ª edição do programa Lixeirinha. Foi, ui. Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife have parted, so I'll take another stroll. If I told a lie, if I made you cry, when I said goodbye, I'm sorry. From the bottom of my heart, dear. I apologize if I caused you pain. I know I'm to blame. Must have been insane. Believe me, from the bottom of my heart, dear, I apologize. I realize I've been unfair to you. Please let me make amends. Don't say that you forgot the love we knew. After all, we were more than friends. If I've made you blue, I've had heartaches too. Now I beg of you, forgive me from the bottom of my heart, dear. I apologize. Give me back your glance. Give me back romance. Give me one more chance. Forgive me from the bottom of my heart, dear. I apologize. Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. Les Chériens. I'm wild again, beguiled again. A simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep, and wouldn't sleep, then love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold. But I love it, although the last on me, I'll sing to him, each spring to him, and long for the day when I cling to him, bewitched, bothered, and bewildered am I. You sing to him, he spring to him, and long for the day when I cling to him, bewitched, bothered, and bewildered.